da base, Linha Novo Emerald. Autoridade, final da 97, aguardando autorização para ataque remetido, Linha Novo Emerald. Linha final da 97, aguardando autorização para ataque remetido, Linha Novo Emerald. Autorizado ataque remetido 97, vento 130 graus com 8 nós. Livre TGL, o Índio 90 graus. Tocou e remeteu aos 19, curva agora à esquerda, reporte para girar base. Passivo, curva na esquerda, reportará para girar base, de número. Autorizado final da 97, aposta na curta final. Autorizado final da 97, aposta na curta final, de novembro. 35, identifique, retorna 4.7, pegada a 0. 4.6, do nada, bom, control 4.6. Na final, dá uma 7 de número. Autorizado, toque arremetida na 17, vento de 1,40 graus, com 99, 20 de número. Livre, toque arremetida, fixa uma 7 de número. Numeral, fotocorre Meteoros 25, curve à direita, é parte para girar base. Ativo, curva à direita, é parte para girar base, de Numeral. Alfa, autorizado final da 97, reporte na curta final. Autorizado final da 97, reportado na curta, general. Autorizado, toque remetida na 97, vento no 30 graus com 12 nós. Tem livre, toque remetida na 97, o índio November Alpha. Identifique, desça até o nível 060, chegada a fundo. Identificou, desça ao 060 na para girar a base de Vila Alfa. November Alpha, previsão de mais quantos tacos arremetidos? Aproximadamente meia dúzia a sete. Sente, só para informação, até sequenciamento de sete aeronaves prosseguindo para Salvador, ok? Vai ficar de acordo, vai prosseguir de acordo com o tráfego. Ciente, vamos coordenar, tem mais no máximo 40 minutos de voo. Podemos ficar também fazendo espera no farol de Itapuã e coordenando na retaguarda, a gente ingressa na retaguarda do mesmo quando tiver para pousar no set. Tá, ok, vai manter a minha escuta aguardando coordenação. Tá autorizado girar base, reporte final da 97. Livre girar base, reporte final no 7, índio November Alpha. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000, pesada ideia 76, reporte estabilizado, azul 4235. Final 2017, de November Alpha. De November Alpha, autorizado, toque remetida na 17, vento no 40 graus, com 10 nós. Livre, toque remetida na 17, de November Alpha. 080, solicitado para a informação. Esse é o número 5 na aproximação, autorizado pedir informação, sujeito a depuração. Pode uma autorizado. Controle ao triple 5219. Prossiga. Autoriza para proa de TAP. Autorizado. 219. Oi, TAP. 219. Boa noite, azul 5097, ponto 0110, pronto. Azul 5097, muito boa noite. Ali, decola, pistão no zero, vento 140 graus, com 89. Ali, decola, pistão no zero, azul 5097. Tocou e arremeteu aos 34, vai curvar agora à direita, agilizando o cruzamento do eixo da 028 e vai manter o setor norte ali na final da 17, próximo a Rimar, espera aguardando instruções para prosseguir para toque arremetida na 17. Paciente, curva à direita de imediato, agilizando o cruzamento da 028, mantendo espera no setor, setor norte, na vertical da Rimar, em Dia Novembro. 0501246. Autorizado 2000 pés, ajuste de altímetro 10019, reporte de estabilidade LS 2246. 2000, formará estável no INS com 246. Trip 5219, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 10019. Rio 5972, extra para 4000 pés, ajuste de altímetro no 0. Para 4000 no 0900, extra, canal 72. 1019. 1019, certo. Boa noite, 3305, desça para o nível 0, 620, chegada a Mari. Oito. 19-8, uma boa noite, bom trabalho. Boa, até a próxima. Torre 1-1-8, decimal 9-5-4-2-3-5. 9-5, azul 4-2-3-5. Controle, muito boa noite, é o azul 4-5-0-9-7, perdão, 5-0-9-7. Tá passando 1300 na Dael. Torre Salvador, boa noite, azul 4-2-3-5, estabilizado. 4235, muito boa noite, reporte baixado travado. Para informação do setor norte, tem uma aeronave, um Charlie 150, espera, não interfere com a sua aproximação, está no final da 17. Reporte quando baixado e travado, azul 4235. Reporte para azul 4235, sente o tráfego. O índio November Alpha, quando sobre a RMAR, inicia espera com a curva pela direita, aguardando instruções. Gente, November Alpha. Agora 5-0. Boa, nossa, de November Alfa, está na vertical da Engman, já avisou que a aeronave na final 190. Gente, prossegue para o final da 197, enquadrando-se como número 2, aguardando instruções, o Índio November Alfa. Afirmativo, prossegue o final da 197 como número 2, Índio November Alfa. 1809. Reduzindo 180, 5219. De repouso na 0, azul 4235. E o 5972, vetor para sequenciamento, curva direita pela 230, e com limite magnética 120. Direita 230, limite magnética 120. November Alpha ingressou a longa final 17, está 4 milhas, está visual da aeronave na final 10, já está como número 2, Índio November Alpha. Gente, Índio November Alpha, continua a aproximação, aguardando autorização para toque remetida. Gente, seguindo, prosseguindo a final 17, aguardando autorização para o toque remetido, Índio November Alpha. November Alfa, venta de 130 graus com 11 nós, autorizado a tocar remeter pistão no 7. Livre tocar remetido no 7, hoje November Alfa. Para 2000, reporte estável no ILS 5219. ILS RON 246. 246, emissor 18 decimal. 1895, boa. 5219, solicita um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação. Autorizado desvio. Ciente, 5219. Patrulho Rio 5972. 5972, curve à esquerda na proa 210. Esquerda 210, eu ia lhe pedir exatamente isso. Temos João Charlie Bravo, exatamente a 5 milhas da frente. Tendo 4 mil. Consegui descida, ok. Obrigado. Controle é o azul 5097, eu estou fazendo um desvio à esquerda aqui, a proa é a 170, por umas 18, 20 milhas, para evitar uma formação aqui à minha direita, ok? Quando voltar, informa, voando Leda. O 1970, curva esquerda para 040 para sequenciamento, limite ao localizador, reduza para 200. 040, limite ao localizador, reduzindo para 200 mais, vou 970. E o 5972, reduza para 1970 mais, foi na proa de turno, reposta estabilizada, ele é cita para 2000, reduz para 1970. Reduz para 190, proa de turno, reportará estabilizado, Rio 5972. Gravado, já está livre o nosso poço e ciente do voo 2-4-6. Ok, vai chamar Recife 13325, alternando 1251. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 6224 com a 6224, desse mantém o 070 na chegada. Trip 5219, chame torre 118 decimal 95. 18 95 5219, boa. Lagoa 970, desça para 3.000 pés. Ajuste no 09. 3.000 pés, ajuste no 09. Lagoa 970. Baixado, é travado. Ciente. O Rio 5972 está abandonando 4.000 para 2.000. O resto está autorizado, ele é, senhor. Pode reporte estabilizado. Vamos sequenciamento de 7 aeronaves para pouso em Salvador. Sente de November Alpha, curva pela esquerda do paraquedas da ponta, sente sequenciamento. Direita 070, passou externo baixo travado, 5219. Dentro 5219, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ciente. Ciente, mantenha o 060-3300. Direita, 21-1, Nessa proa está autorizado interceptar o localizador no 970. 970 está autorizado. Sena 3305, desça para 4.000 pés. Ajuste de altímetro 1020. Reduza para 2009. 4.0020 e reduz para 200. Afirmo. Ou no 888 reduza para 200. Trip 55 no 5, foi na proa de Pelo. Reposto ideal de. Ou no 888, confirma a instrução de ação? Tente 200, se confirma. E o 5972, chame torre 1, 18, decimal 9, 5 anos. É 18,900, obrigado. Salvador, o Rio 5972, estabilizado ILS 190, para baixo travado. Rio 5972, continue a aproximação, número 2 para pouso, para cheque, vento no aeródromo, no 30 graus com 10 nós, altímetro marca 1020. Afirmativo, 1020, 130 graus, obrigado. Rio 5972, para informação, João Charles, 150, espera sobre o farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação, mesmo encontra-se a 1000 pés. Copiado, ciente do tráfego. Estou com ele no ticais da direita. Afirma. Goro 970, desça para 2.000 pés, está autorizado ele. 2.000 autorizado ele. 3305, desça para 3.000 pés, reduza para 1.809. 3.000 pés, reduza 1.809. Voo no 888, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019. 5209 no solo aos 47, livre à direita, 121, décima 1. Direita, 1211. Torre Frito, ligando, forma que tem marsupial aqui, aquele tiro de rua aqui, atravessando a aeronave nacional, né? Gente, Rio 5972 foi reportado pelo tráfego que pousou. Um Timbu na final, seu remete ou processo? É, confirme. Um sarigue, um pássaro. Um rato, desculpa. Na pista 17. Da presente inicia a remetida. Mas ele vai interferir com o nosso posto? Ele está próximo à Track 6 Fox. Deixa eu só falar uma coisa, é o Trip. Ele está no meio da pista, mas é um assim, como se fosse um cachorro pequeno porte, tá? O tamanho do animal. Se a torre autorizar, o Rio prossegue o posto. Pouso é a critério do comandante. Vento no 30 graus com 9,9. Obrigado. Prosseguindo no posto. Para 2000, gol no 888. 1-8-8-8, autorizado 2000 pés. Certo. Tan 3305, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, 3305. 1-9-7-0, torre 1-1-8, desse monotipo. Boa noite, gol no 970. Gol no 970. Gol no 970, uma linha meio de externa e baixo trabalho. Gente, foi reportado pelo nave da Trip que pousou anteriormente um sarigue na pista 10. Um animal de pequeno porte. A aeronave da Rio pousou a critério do comandante. Seu prossegue para pouso ou remete? Prossegue para o pouso, gol no 970. Ciente, aguardando pista livre. Pisado. Chané 6224, reduza para 2109. Gentileza, agilizando, informe que o tráfego da Gol encontra-se agora no marcador externo, em redução. Ok, estou saindo aqui na porta. No solo 50, livre à direita no 21 decimal 1, aguardando informações sobre a pista. Entrando 1-2-1-1-5-9-7-2 da Rio. Informa que não avista nenhum animal sobre a pista. Muito obrigada pela informação. Eu agradeço. Composto. Obrigado. 970, tem livre pouso na 10, o vento 1-0 graus com 11 nós. Pouso autorizado, chama 0-970. Chame torre 1-1-8 decimal 95. 1895, obrigado. Chame 6224, desça para 3000 pés. 3 mil pés, 6224. Salvador, boa noite, tá 3305, passando externo, baixa travó. A 3305, número 2, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Chané 6224, reduza para 1809. 170, no solo 53, livre à direita, 121, décima 1. Direita, 21. Da 3305, para informação, o senhor foi reportado por aeronave da Trip, foi avistado um sarigue na pista 10, porém a aeronave da Rio prosseguiu para pouso normalmente e a da Gol também. O senhor prossegue para pouso ou inicia remetido? Ok, ciente, 3305. O pouso é a critério do comandante, o vento é de 150 graus com 10 nós, a pista está livre. Da 3305. Ciente, pista livre, 3305. 88. Semi-torre 1 no 18 decimal 95. 1895. Torre Gol no 888. Gol no 888, monitorando a frequência da torre? Sim. Então tá ciente da pista, né? Negativo, acabamos de passar pra frequência. Ah, tudo bem. Foi avistado por uma nave da Triple Sarigue, porém, 3 aeronaves já pousaram aqui e não avistaram mais nada. O senhor prossegue pra pouso e se arremetida. É previsto uma inspeção nesse período. Desça para 4.000 pés, trip 55 no 5, ajuste 10 no 9. 4.000, 10 no 9. É isso aí. É, foi o repórter da aeronave da Trip. Duas outras aeronaves já seguiram para pouso normalmente. O que é previsto para mim é fazer uma inspeção na pista. Aí eu tô questionando as aeronaves, informando que está livre o pouso a critério do comandante. Tá, vai prosseguir o pouso no 888. Aguardando que está livre, gol no 888. No solo 55, livre à direita 121, decimal 1. Livre à direita 121, 3305. Localizador 6246 milistão. Gente, autorizado ele é a chamitor, 118 decimal 9. 18 passa. Altímetro 1020, posta critério do comandante, pista livre. Livre pouso para Gol 888 grato. Tem mais uma aeronave na sequência? Você vai manter a posição e vai guardar? Está previsto uma inspeção na pista. Por causa do rato? Salvador, boa noite, chinelo 6225, estabilizado, está 3 milhas de distância. Qual foi a matrícula da aeronave, por gentileza? 6224. Chinelo 6224, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado de trabalho. Portará. Chinelo 6224, está escutando? Prossiga. Para informação, foi avistada uma aeronave que pousou há uns minutos atrás, um sarigue, um animal de médio pequeno porte, na pista 1028. O pouso está sendo a critério do comandante. Você prossegue para pouso ou remete? Prosseguimos para pouso, 6224. Sim, gente aguardando pista livre. Aí, ó, azul 4422. Prossiga. É, a gente tá acompanhando aí, eu não conheço esse animal que você fez, entendeu? Ele é do tamanho de um cachorro, qual é o tipo de bicho? Tamanho de um gato, tipo um timbu, um gambá, coisa parecida. Ah, legal, obrigado. Oi, o Oceané ameaça 3. Prossiga. Uma informação, a aeronave que avistou esse animal exótico já foi umas 4 aeronaves atrás do posto, foi isso? Já 4 aeronaves depois pousaram e ninguém avistou nada, né? Afirmativo, só que é previsto uma inspeção na pista por questão de segurança. Por isso que o pouso está sendo a critério do comandante. Ah, então. O Gol 1-888, no solo 58, livre à direita, 1-21-1. 21-1, após o pouso não avistamos nada, senhorita. Obrigado. Obrigada pela informação. Oceané 6224, cheque trem. O pouso é a critério do comandante, o vento é de 1-30 graus com 10 nós. Baixar travado, prosseguindo para o pouso, 1-2-4. Índio November Alpha na escuta. Afirmativo na escuta de November Alpha. Visual com foco 100 na final da 1-0. Visual. Gente, vai aguardar instruções para seguir a retaguarda do mesmo. Vai fazer circuito não padrão da 1-7 para prosseguir no toque revetido. Índio November Alpha aguardando instruções para o circuito não padrão da pista 1-7. November Alpha está autorizado a cruzar o eixo da 1028, circuito não padrão, reporte para girar a base. Autorizado cruzar o eixo da pista 1028, com circuito não padrão da 17. Vem me girar a base em November Alpha. Até 7 mil de altura. Gente, então. Manterá 2309. Como a gente está acertando pequeno de à esquerda da base? Logo, prazo. Gente. Tudo alto vai atingir 6.000? Pode continuar na descida para 0.5.0? Afirmativo, a tudo alfa desça para 2.000 pés, ajuste no 0.9. 2.109, o SSU Alpha Bravo. 2.248. Flip 9958, mantenha a presente crua para sequenciamento. E reduza para 2.009. Firma que 2.009, mantendo a presente crua 3.9958. Alta Zulu Alpha, vou ir na Prodituna. Prodituna, Zulu Alpha. Controle, boa noite, gol 1170. Gol 1170, identifique, desça para o nível 050, chegada Mari. Ok, na Mari, descendo para 50, 1170. Torre é o Papa Romeo aqui no Liberal, passar para a coordenação, esse é o pouso final, senhor. Gente, autorizado final da 17, reporte na curta final, Índia no Liberal. Autorizado final, reportará na curta da 17, Índia no Liberal. Autorizado pouso na 17, vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso de November Alpha. Salvador, boa noite, trip 5-5-5, final de 5 milhas e meia. Trip 5-5-5, continue a aproximação, aguardando autorização para todos. Gente, trip. Solo 06, autorizado Pátio 4, estacionar a frequência livre. 4-4, estacionar a frequência livre, fora. Boa. Direita 175, limite ao log 3, decolou 06, controle 1 no 9, decimal 8. Boa noite, 6-3-3. Boa. Trip 5-5-5, check train, repouso na 10, vento no 50 graus com 9 nós. Embaixo travado, livre pouso, 5-5-5. Azul 4-4-8-8, visoca, TRB trip na final da 10. Vou parar o 2. Após o pouso do mesmo ali, mantém pistão no 0, azul 4-4-8-8. Após o pouso da aeronave na final ali, mantém 4-4-8-8. Vila M1, 7-8, Cooper. Entry 1-7-8. Entry 1-7-8. Clock identification descends to flight level 070, my arrival. 7-7-0, respond I. 13.9958 vai passar 5.500 para 4.000. Direita para 2.000 pés, 9.958. Para 2.958. Espera algum último vetor? Afirmativo. Controle de Oxenai 63, zona 3, informa que vai efetuar um desvio à direita da rota, para 230. Gente do desvio 63, zona 3. Aproximadamente 10 milhas. Quando eu tenho 217 em grupo, é que está a posição. Estará desunitado. 785, está. Reduza para 1709. Redução 1709, 13.9958. Voo no 1170, reduza para 1909, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Repeat 5515 no sala 09, livre à direita, 121, decimal 1. Nós, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Ok, reduzindo para 180, descendo para 3.000, vai passar um desvio à esquerda aqui, devido à formação bem sobre TAP. Gente do desvio. Já nascem livre, decolagem da 10. Livre, decolagem da 10, vou passar 2.000. Alfa, chame torre, 118, decimal 9. 11895, Oeste do Alfa Prato, boa. Essa linha na Brand Lindo 6303. Gente, 6303. Felipe 9958, esquerda pro A1, 20, reporte estabilizado. Esquerda 120, reporte estabilizado. Felipe 9958. Continuará no aguardo, Oeste do Alfa. Azul 4488, decolou Zuno 1 no controle, 119, decimal 8, até a próxima. 19, 8, 4488, boa noite. Boa. We are deviation 10317. Examination, 3782, heading 05, Vietnam. Salvador, boa noite, Azul 4488. Boa noite, 4488, suba ao 350, saída PUCA, Vila. 350 na PUCA, azul 4488. Voo no 170, após desvio, pro de Duna, desça para 2.000 pés, está autorizado ele. Ok, está furando Duna, descendo 2.000 no 170. Voo no 723, desça para 4.000 pés, ajuste no 019, reduza para 2009. 4.000 com 1.019, reduzindo para 2009, vou estabilizado no localizador Campa Vista, 3.9958. 9958, chame torre 118, decimal 9.118.95, 3.9958. 1723, retorno para sequenciamento, curva à direita, proa 220. Tem como limite a magnética 1.10. Está presente na sua. Eldorado 220, limitado pela magnética de Simbra 1110, voo no 723. Correto. Runway 178, reduce your speed to 220 knots. Runway 220 knots, 3170. Runway 3 Recife 133 decimal 25 alterne 125 decimal 1. 325 25 ano 6303, boa noite. Passando externo, 3999 e 50. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Apostará, aguardando pista livre, 3999 e 50. Oscar do Lofa, no solo, 114, livre à direita, 121, decimal 1. Livre à direita, 1211, Oscar do Lofa, grato, boa. Nove 58 da Trip Check Train, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 7 nós. Livre pouso, pista 10, Trip 9958. Estabilizado, 1170. Semitorre 118, decimal 95, gol 1170. 1895, boa noite. Boa noite. Gol 1723, esquerda pro 120, reporte estabilizado. Pro 120, lateral estabilizado, 1723. Guardando, fica livre.